Fecheiro 30, página 257, quarta parte. De janeiro de 1787 a janeiro de 1788. De madrugada reuniram os condenados, um total de 60 homens, nos seus grupos habituais de 6, deixando 73 enormemente aliviados por não terem sido escolhidos. Ninguém sabia quem, como e porquê. Os 10 grupos escolhidos para partirem do Bailéu do Serres tinham sido selecionados, salvo que o Sr. Hanks e o Sr. Sykes possuíam uma lista e fora com essa que tinham trabalhado. As idades dos que iam partir variavam entre os 15 e os 60 anos. A maior parte deles, como sabiam todos os velhos marinheiros, não eram especializados e alguns estavam mesmo doentes. O Sr. Hanks e o Sr. Sykes ignoravam tais considerações, tinham a sua lista, o que parecia bastar-lhes. William Stanley, docente, e o epilético Mike Dennison saltavam de alegria, ora num pé, ora noutro, por não fazerem parte da lista. A vida no Serres era confortável e em breve chegariam novos reforços. Filhos da mãe, sussurrou Bill Whiting. Olhem como se alegram. A porta abriu-se. 4 novos condenados foram atirados lá para dentro. Will Connolly e Neddy Parrott soltaram um grito em simultâneo. Crowther, Davis, Martin e Morris, de Bristol, explicou Connolly. Devem ter sido enviados de Bristol justamente para isto. Bill Whiting piscou abertamente o olho a Richard. Sr. Hanks, oh, Sr. Hanks, chamou. O que foi? Perguntou o Sr. Herbert Hanks, a quem o Sr. James Thistlethwaite untara liberalmente as mãos e que prometera fazer o máximo em prol dos grupos de Richard e Ike, se estes estivessem entre os que iam partir. O facto de se sentir inclinado a honrar a sua promessa tinha a ver com aquilo que o Sr. Thistlethwaite lhe murmurara ao ouvido acerca de uma generosidade acrescentada depois de se terem ido embora, se os seus espiões o informassem que o que se podia fazer tinha sido feito. Fala, Campónio. Senhor, aqueles 4 homens de Bristol também vão? Vão, disse o Sr. Hanks em tom cauteloso. Whiting, de novo alegre como antigamente, olhou de lado para Richard e depois, voltando-se para o Sr. Hanks, assumiu no rosto redondo uma expressão de modesta humildade. Senhor, são apenas 4. A questão é, temos tanta pena de nos separar do Stanley e do Dennison, Sr. Hanks, que seria possível? O Sr. Hanks consultou a lista. Já vi que os outros 2 que deviam seguir convosco morreram ontem. Há 4 a mais ou 2 a menos, dependendo do modo como virmos as coisas. Stanley e Dennison serviriam bem para acertar as contas. Já está, disse Whiting em surdina. Grande esperto, disse Ike entre dentes. Estava desejoso de me ver livre desses 2. Neddy Parrott soltou uma gargalhadinha. Acredita, Ike, não existem 2 merdas mais habilidosas do que o Crowther e o Davis. O William Stanley, docente, vai estar à altura deles e ainda mais. Além do mais, Ike, disse Whiting com um sorriso angelical, precisamos de 2 criados para limpar o convés e lavar a roupa. Os condenados que iam partir receberam cadeias para a cintura e grilhetas fechadas, mas não extensões para os pés. Pelo contrário, uma longa corrente era passada de uma cintura à outra e ligava aos 6 homens. A chorar e a gemer, por não terem tempo suficiente para juntar tudo aquilo de que precisavam, Stanley e Dennison foram ligados aos 4 recém-chegados de Bristol. Perfaz 66 homens em 11 grupos, disse Richard. Ai, fez uma careta. E são pelo menos outros tantos de Londres. Mas, conforme depois descobriram, não era bem assim. Apenas 6 grupos de 6 homens foram escolhidos na parte superior e não se limitaram de modo algum aos homens que falavam o dialeto e tinham sido condenados pelo Old Bailey e vindo da London Newgate. A maior parte chegara dos arredores de Londres, e muitos do quente, junto ao da Misa, particularmente de Deptford. Porquê? Ninguém sabia, nem sequer o Sr. Hanks, que seguia simplesmente a sua lista. Toda a expedição era um mistério para todos os envolvidos, quer fizessem parte dela, quer ficassem em terra. Com a sua caixa e dois sacos de lona ao lado, Richard separou os deportados do Baileu. Um grupo do Yorkshire e de Durham, um do Yorkshire e do Lincolnshire, um do Hampshire, três do Berkshire, Wiltshire, Sussex e Oxfordshire e três do Sudoeste, com uma ou outra exceção. Porém, o espírito de Richard, apreciador de enigmas, havia muito que tinha feito certas deduções. Algumas partes de Inglaterra produziam condenados em abundância, enquanto de outras, como de Cumberland e de uma grande extensão em redor de Leicester, não vinha nenhum. Por que seria? Demasiado bucólicos, esparsamente povoados? Não. Richard achava que não. Dependia dos juízes. Havia ali duas barcaças grandes. Os três grupos do sudoeste de Inglaterra e os outros dois do Yorkshire seguiram na primeira, muito apertados. E os cinco grupos restantes foram dificilmente enfiados no segundo barco. Cerca das 10 horas dessa manhã bonita e fria, os homens remaram rio abaixo em direção à grande curva do Tamisa, com quase 1 quilómetro mesmo a leste de Woolwich. O movimento era escasso, mas as novidades eram já conhecidas. Os tripulantes dos barcos de mantimentos, dragas e outras pequenas embarcações acenavam, soltavam assobios estridentes e aclamavam, enquanto os homens do segundo barco, perigosamente sobrecarregado, rezavam para que ninguém se aproximasse o suficiente e provocasse ondulação. Dentro dessa curva podia ver-se o Galleon's Ridge, um ancorador para grandes navios, ocupado nesse dia por apenas 2 barcos, tendo um cerca de 2/3 das dimensões do outro. Richard sentiu-se desanimado. O barco maior não fora modificado. Tratava-se de uma embarcação de 3 mastros, aparelhada como um navio, com cerca de 4 metros da amurada até à água, o que significava que não havia carga a bordo. Não tinha popa nem castelo de proa. Apenas um tombadilho e uma cozinha à ré do mastro de proa. O mais simples possível, preparado para a velocidade e a ação. Deu com os olhos em Connolly Parrott. O Alexander, disse Nery Parrott em voz cava. A boca de Richard era uma linha fina. Sim, exatamente. Conheces? Perguntou Ike. Conhecemos, disse Connolly em tom lúgubre. Era um navio de transporte de escravos e recentemente passou a ser um navio corsário, famoso pelas tripulações e cargas mortais. Ike engoliu em seco. E o outro? O outro não conheço, não é de Bristol, respondeu Richard. Deve ter uma placa de bronze pregada no casco à proa, de modo que poderemos ver. Nós vamos no Alexander. A placa dizia que o barco se chamava Lady Penrhyn. Saiu de Liverpool e foi especialmente construído para o transporte de escravos, disse Aaron Davis, um dos recém-chegados de Bristol. Novinha em folha, pelo que parece, mas que viagem inaugural. Lord Penrhyn vai sentir-se desesperado. Não se vê ninguém a bordo, disse Bill Whiting. Não te preocupes que há de encher-se, disse Richard. Tiveram de se içar a eles próprios e às suas coisas por uma escada de corda, numa subida de mais de 3 metros, até uma abertura a meia nau na amurada. Os que seguiam à frente do grupo não estavam estorvados pelas caixas. Todavia as correntes emaranharam-se nos degraus e nos apoios e ninguém aparecia na abertura para os ajudar. Por sorte, a cadeia que os ligava estava solta e a distância entre cada um deles podia aumentar ou diminuir. Juntem-se e deem-me toda a corrente, disse Richard, quando chegou a vez deles. Atirou os sacos para cima, usou as algemas para apoiar a sua caixa e escalou apressadamente a pequena distância para se assegurar de que ninguém, que já lá estivesse em cima, tivesse presença de espírito para agarrar um dos seus sacos. Uma vez a bordo, pegou nas suas coisas e nas caixas que os companheiros lhe entregaram. As duas chalupas e o escaler, pertencentes ao Alexander, foram retirados do convés e postos na água, de modo que havia espaço para Richard se afastar com os três grupos provenientes do sudoeste. A confusão foi a sua impressão inicial. Grupos de fuzileiros de casaco encarnado andavam por ali com má cara. Dois oficiais de faixa e dois cabos manobravam um pequeno canhão giratório na morada do tombadilho de popa, e uma coleção variegada de marinheiros encontrava-se suspensa da enxárcia ou pendurada nos vários abrigos como espectadores de um combate de boxe no meio de um prado. O que iria acontecer agora? Como não havia ninguém a quem perguntar, viu-se a confusão tornar-se ainda maior. Muito antes dos 11 grupos de condenados se encontrarem no convés, este parecia já uma quinta cheia de animais, impressão reforçada pelas dezenas de cabras, carneiros, porcos, gansos e patos a correr por todo o lado, perseguidos por vários cães excitados. Ao sentir que alguém o olhava fixamente do alto, ergueu a cabeça e viu um enorme gato castanho, confortavelmente equilibrado sobre uma verga baixa, vigiando todo aquele caos com uma expressão de enfadado cinismo. Não havia carcereiro, tinham ficado todos no Ceres, e terminara a sua responsabilidade em relação aos deportados. Soldados, murmurou Billy Earl do Wiltshire Rural. Fuzileiros, corrigiu Neddy Parrott. Têm casacos com a frente branca. A dos soldados é de outras cores. Por fim, um primeiro tenente dos fuzileiros desceu agilmente do tombadilho de popa e observou a cena com uma expressão antipática nos olhos azul pálidos. Sou o primeiro tenente, James Sharp, da Companhia número 55 de Portsmouth, vociferou em tom áspero. Vós, condenados, estáis sob as minhas ordens e respondereis apenas perante os fuzileiros de Sua Majestade. É nosso dever alimentar-vos e impedir que incomodem outras pessoas, incluindo nós próprios. Fareis o que vos for ordenado e não falareis senão quando vos perguntarem alguma coisa. Apontou para a enorme escotilha à popa do mastro principal. Pegai no vosso lixo e ide lá para baixo, um grupo de cada vez. O sargento Knight e o cabo Flannery vão à vossa frente para vos mostrar onde ficareis instalados. Mas antes de seguirem, vou informar-vos de como são as coisas. Ficareis com os catres que o sargento vos designar e não os trocareis, pois sereis diariamente contados e separados por número e nome. Cada homem tem direito a meio metro, nem mais nem menos. Temos de meter 210 de vós num espaço muito pequeno. Se discutirdes uns com os outros, sereis chicoteados. Se roubardes as rações, sereis chicoteados. Se retorquirdes, sereis chicoteados. Se quiserdes aquilo que não vos é permitido, sereis chicoteados. O cabo Sampson é o elemento da companhia encarregado desse serviço e orgulha-se do seu trabalho. Se gostais de estar deitados, e estar deitados será o que podeis fazer, então não deveis querer ferimentos nas costas. Agora ide. Deu meia volta e marchou de novo para o tombadilho da proa e para junto do canhão giratório. Embora não existissem condenados escoceses, Richard reconhecera já o padrão do discurso, particularmente no uso que Sharp fazia da segunda pessoa de plural. A antiga forma desaparecia lentamente, ele próprio a utilizava, mas não quando era necessária uma acentuação especial. Portanto, aquele oficial dos fuzileiros era escocês. Já ouvira dizer que esta era a origem da maior parte dos oficiais. O sargento Knight e o cabo Flannery tinham desaparecido pela escotilha. Quem não arrisca, não petisca, pensou Richard, enquanto os outros aguardavam. Abanou a cabeça e conduziu os seus três grupos pela abertura de 2 metros quadrados no convés. Deus nos ajude e Deus nos salve, rezava, ao entregar a sua caixa a Bill Whiting, que vinha atrás de si, para deixar cair os sacos pela abertura e inclinar-se sobre ela. Cerca de 1,5 metros mais abaixo, encontrava-se uma estreita mesa feita de tábuas. Sentou-se na beira da abertura e deixou-se cair sobre ela. Alcançou a caixa e esperou até que Bill tivesse suficiente comprimento de corrente para o seguir. Desceram os 6, cada um para cima da mesa, depois para cima de um banco e daí para o chão, onde se encontraram limitados por mais uma mesa e novo conjunto de bancos. Tudo parecia pregado ao chão, pois nada se movia nem 1 milímetro quando era empurrado. De pé, vociferou o sargento. Ergueram-se e deixaram-se ficar num espaço do convés com menos de 2 metros de largura. Escrutando a escuridão, foram deixados à esquerda, isto é, a bom bordo. Nessa mesma direção e fixos ao casco, havia 2 fileiras de estrados muito semelhantes aos do Ceres, exceto que eram duplos. Todos eles eram firmemente mantidos na devida posição por meio de escoras. Tinham uma aresta exterior arredondada que seguia exatamente a inclinação do casco e estavam muito bem feitos. Ninguém os conseguiria desmantelar, nem com um ataque de loucura. Os estrados estavam divididos em intervalos de 30 centímetros. A fila de cima encontrava cerca de 1 metro abaixo do convés superior, a de baixo, mais ou menos à mesma distância, mas do convés inferior, sendo também igual a distância entre as 2 fileiras. Como até mesmo Ike Rogers se conseguia manter confortavelmente de pé no corredor entre as traves, Richard calculou que houvesse uma distância de mais de 2 metros entre os 2 convéses. Faltava apenas o espaço de 1 centímetro para que a sua cabeça tocasse nas traves. Estes são os vossos beliches, informou o sargento, um indivíduo malvado que sorria a mostrar os dentes podres de inveterado bebedor de rum, enquanto apontava para os catres. Toca a subir. Primeiro beliche, encostado à antepara. E dai-me os vossos nomes e números. Aqui o cabo Flannery, que é irlandês, vai escrever tudo. Toca a andar, já. Richard Morgan, número 203. Disse Richard, pondo um pé no estrado inferior e içando-se, juntamente com os seus haveres para o de cima, sendo logo seguido pelos outros 5. Ainda estavam acorrentados uns aos outros. Os 6, de Ike, foram mandados para o beliche seguinte, separado do primeiro por finas tábuas, que vinham do meio de uma trave e iam de bom bordo a estibordo do casco. Stanley, Mike e Dennison e os 4 últimos chegados de Bristol ficaram no beliche inferior. Sob o de Ike ficaram 6 homens do norte, incluindo William Dring e Joe Robinson, os 2 homens de Hull. Que confortável, disse Bill Whiting, soltando uma gargalhadinha abafada. Sempre quis dormir contigo, Richard, meu querido. Cala-te, Bill. Há muitos carneiros na coberta. Ficaram 6 homens, apertados num espaço com menos de 2 metros de largura e pouco mais de 60 centímetros de altura. Se não quisessem ficar deitados, podiam apenas acocorar-se como gnomos. E nessa posição, cada um deles tentou evitar o terrível desespero. As caixas e sacos também ocupavam espaço, um espaço que não tinham. Jimmy Price começou a chorar. Joey Long e Willie Wilton gemiam no beliche do lado. Bom Deus, que se haveria de fazer? Do outro lado das 3 mesas e 6 bancos que se encontravam no meio, havia a estibordo outra fileira de estrados. Mesmo que tentassem esticar o pescoço na direção das trevas, não conseguiam saber a distância a que a câmara se estendia ou como era. Uma fila de homens, acorrentados, estava a chegar à mesa do meio, sendo depois conduzidos para o corredor e metidos num beliche. Quando 6 dos 11 grupos ficaram acomodados a bom bordo, o sargento Knight começou a dirigir os homens para estibordo e, mais uma vez, a encher os beliches da antepara, da popa, para cima, para baixo, para baixo. Depois do pior choque ter passado, Richard reuniu forças para agir. Se não o fizesse, em breve desatariam todos a chorar. E isso não desejava de maneira nenhuma. Muito bem, vamos primeiro tratar das caixas, disse em tom ríspido. Por agora, empilhámo-las a direito, encostadas ao casco. E vai haver espaço, mesmo à medida para pormos os pés. Foi uma sorte termos metido nas caixas as coisas mais sólidas e enchido os sacos com roupa e panos, pois um saco mole serve de almofada. Sentiu o colchão duro sob o seu corpo e estremeceu. Não temos cobertores, mas podemos juntar-nos para nos aquecer. Jimmy, deixa de chorar, por favor. As lágrimas não vão ajudar em nada. Olhou para a trave, que segurava a divisória entre eles e o beliche de Ike. Esta trave vai levar mais coisas, assim que eu conseguir aparafusar aqui uns ganchos. Animem-se, cá nos arranjaremos. Quero ficar com a cabeça junto à parede, disse Jim, a fungar. Nem penses, disse Will Connolly com firmeza. Vamos pôr as cabeças de modo a podermos vomitar para o lado de fora. Não se esqueçam que estamos no mar e a princípio ficaremos muito enjoados. Bill Whiting conseguiu rir. Vejam como somos felizardos. Vomitamos para cima dos que estão em baixo, mas eles não podem fazer o mesmo connosco. Boa ideia, disse Neddy Parrott e inclinou a cabeça. Ei, Tommy Crowder! A cabeça de Crowder apareceu. O que é? Vamos vomitar em cima de ti. Atreve-te e vou fornicar-te pessoalmente. De facto, temos muito espaço na trave, disse Richard animadamente, interrompendo-lhes a conversa. A todo o comprimento dos beliches de estibordo, podemos arranjar uma espécie de prateleira de ambos os lados para pôr coisas, até mesmo as nossas caixas, os sacos de livros e os filtros. O nosso sargento Knight tem ar de quem não recusará mais um quartilho de rum. Portanto, é possível que nos ofereça tábuas, prateleiras e corda para as amarrar. Cá nos arranjaremos, rapazes. Tens razão, Richard, disse Ike, metendo a cabeça pela divisória. Cá nos arranjaremos. É melhor isto que uma corda ao pescoço. Concordo que pior seria sermos enforcados. Isto não vai durar sempre, afirmou Richard, satisfeito por Ike e os rapazes o escutarem. Na prisão, a escuridão era quase total. A única luz vinha da abertura no convés superior. O cheiro era horrível, um fedor incrível, proveniente de uma mistura de carne podre, peixe podre e excrementos podres. Era impossível dizer quanto tempo tinha já passado. Por fim, a escotilha foi fechada com barras de ferro, o que permitia a passagem de alguma luminosidade. E abriram também a da parte da frente da câmara. Mesmo assim, do sítio onde se encontravam acocorados, esta iluminação não lhes permitia ver como era a prisão. Entrava aos poucos outra fileira de condenados, com as vozes abafadas, atenuadas. Muitos choravam, alguns começaram a gritar e foram subitamente silenciados. Com o quê e por quem? Os 6 homens, do beliche de Richard, não faziam a mínima ideia, só que, obviamente, todos sentiam a mesma coisa. Oh, meu Deus! Exclamou em voz alta William Connolly, no mais completo desespero. Não vou poder ler. Vou ficar louco. Vou ficar louco. Não, não vais, disse Richard em voz forte. Assim que nos instalarmos e arrumarmos as nossas coisas como deve ser, vamos pensar em coisas para fazer, com os únicos instrumentos que nos deixaram, as nossas vozes. Taffy e eu sabemos cantar, e de certo também o sabem muitos outros. Vamos arranjar um coro. Podemos inventar adivinhas e enigmas, contar histórias, piadas. Obrigou os homens a mudar de lugar, de modo a ficar sentado junto à divisória de Ike. Escutai-me todos os que podem ouvir. Aprenderemos a passar o tempo de modos nunca antes sonhados. E assim não enlouqueceremos. Habituaremos os nossos narizes ao mau cheiro. E a nossa visão ficará mais aguçada. Se enlouquecermos, vencem eles. E recuso-me a tal. Nós é que venceremos. Ninguém falou durante muito tempo. Mas também não se ouviu um único choro. Vão conseguir, pensou Richard. Vão conseguir. Dois fuzileiros desconhecidos entraram pela escotilha da frente para lhes retirar as grilhetas da cintura e as correntes que os ligavam uns aos outros, embora mantivessem os dos pulsos. Já livre para se movimentar, Richard desceu do estrado para ver se conseguia localizar os baldes de noite. Quantos haveria? Quanto tempo teriam de durar antes de serem despejados? Debaixo do nosso estrado, disse Thomas Crowther, julgo que seja um para cada seis homens. Pelo menos há dois debaixo deste beliche. Beliche. Que divina descrição para uma coisa que o próprio Procustes se teria orgulhado de inventar. Nota. Salteador da Ática, que obrigava os viajantes a deitarem-se num leito de ferro. Cortava-lhes os pés quando excediam o tamanho deste. Esticava-os com cordas quando não o atingiam. Foi morto por Teseu, que lhe aplicou o mesmo suplício. Fim de nota. És uma pessoa instruída, disse Richard, empoleirando o traseiro na beira da fileira inferior, estendendo as pernas com um suspiro. Pois, e o Aaron também. Ele é de Bristol, eu não. Fui detido em Bristol, depois de ter fugido do Mercury, mais nada. Fui apanhado aí a fazer um trabalhinho sujo. O nosso cúmplice, Aaron, também estava metido nisso. Era um bufo. Tentámos calá-lo com dinheiro, o que teria resultado em Londres, mas não em Bristol. Está cheia de Quakers e de outros moralistas. Então és de Londres. E tu de Bristol, a julgar pelo sotaque. Conheço o Connolly, o Parrott, o Wilton e o Hollister, mas nunca te vi na Bristol Newgate, Campónio. Chamo-me Richard Morgan. Sou de Bristol, mas fui julgado e condenado em Gloucester. Estive a ouvir o que disseste acerca de como passar o tempo. Também o faremos, se a luz não for suficiente para jogarmos às cartas. Crowther suspirou. E eu que pensava que o Mercury era a barca do demónio. A viagem no Alexander vai ser dura, Richard. Porque pensaste o contrário. Estas coisas foram construídas para albergar escravos. E duvido que alguma vez cá tenham conseguido meter mais gente. Só que, como temos aqui três mesas compridas, suponho que nos deem de comer sentados. Crowther fungou. Cozinheiros da marinha? Pensavas trazer um cozinheiro de estalagem? Richard subiu para dar aos companheiros as novidades acerca dos baldes de noite e tirou para fora o filtro. Agora e mais que nunca teremos de filtrar a nossa água, embora não haja razões para recear que alguém venha aqui ao nosso espaço roubar-nos as coisas. Um sorriso faiscolho nos dentes brancos. Tinhas razão acerca de Crowther e de Davis, Neddy. São os bons patifes.